Rádio USP apresenta... Tempo de Concerto. Hoje você vai ouvir... Música de Câmara. Produção e apresentação, Alexandre Ficarelli. Programa Música de Câmara, dia 5 de dezembro de 2009. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Hoje ouviremos obras do compositor italiano Luigi Boccherini, nascido em Lucca, na Toscana, no século XVIII. Foi um virtuoso do violoncelo desde muito jovem. Viveu em Roma, onde estudou e conheceu muitas obras de Palestrina e Corelli. Tocou em Viena e Madrid, viajando por toda a Europa e assimilando a música dos diversos países os quais visitou. Radicou-se em Madrid e ali passou seus últimos anos como músico da corte, compondo alheio às intrigas que ali haviam. Boccherini tem uma vasta produção de música de câmara, que inclui mais de 90 quartetos de cordas, cerca de 120 quintetos de cordas e uma centena de outras obras de câmara. Compôs concertos virtuosísticos para o violoncelo e mais de 20 sinfonias. Veio a falecer em Madrid aos 62 anos de idade. Ouviremos de Luigi Boccherini a sonata em Dó maior... número 6 para violoncelo e contínuo, com os movimentos Allegro Largo Assai, Allegro Moderato. Os intérpretes são Stephen Isserlis, violoncelo, e Maggie Cole, cravo. Thank you. Ouvimos de Luigi Boccherini a sonata em Dó maior número 6 para violoncelo e contínuo, com Stephen Isserlis, violoncelo, e Maggie Cole, cravo. Agora, ouviremos também de Luigi Boccherini a sonata em Dó menor número 2 para violoncelo e contínuo, com os movimentos Allegro, Largo, Allegretto, e os intérpretes mais uma vez, Stephen Isserlis, violoncelo, e Maggie Cole, cravo. Ouvimos de Luigi Boccherini a sonata em Dó menor número 2 para violoncelo e contínuo com Stephen Nesselis, violoncelo e Maggie Cole Cravo. Com os mesmos intérpretes, ouviremos também de Luigi Boccherini a sonata em Sol maior número 5 para violoncelo e contínuo com os movimentos Largo, Allegro, Tempo diminuendo. Ouvimos de Luigi Boccherini a sonata em Sol maior número 5 para violoncelo e contínuo com Stephen Isserlis, violoncelo e Meg Cole, cravo. Como última obra do programa de hoje, tocarei para vocês, para elucidar o virtuosismo alcançado por Boccherini, o concerto para violoncelo e orquestra em Si bemol maior, G482, com os movimentos Allegro Moderato, Andantino Grazioso, Rondo Allegro. Com Stephen Isserlis, violoncelo e a Ostrobothnian Chamber Orchestra, sob a regência de Juha Kangas. Thank you.

Ouvimos de Luigi Boccherini o concerto para violoncelo e orquestra em si bemol maior, G482, com Stephen Isserlis, violoncelo, e a Strobothnian Chamber Orchestra sob a regência de Juha Kangas. Obrigado aos ouvintes e até a próxima semana. Trabalhos técnicos, Márcio Ortiz. Você ouviu Música de Câmara. Produção e apresentação, Alexandre Ficarelli.